CBN Pós Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 5 minutos deste sábado, 31 de agosto de 2013. Mais um mês terminando, temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 21 graus aqui na Terra das Cataratas. Agora são 10 horas e 5 minutos, está começando o CBN Foz Esportes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Foz do Iguaçu conquista a medalha de ouro no futsal feminino nos Jogos Abertos do Paraná Divisão B. Equipes de Foz do Iguaçu se enfrentam logo na estreia do Paranaense de futebol feminino. Piloto da Stock Car Brasil, Átila Abreu, passeia com carro da categoria por Foz do Iguaçu e se diz favorável ao projeto do circuito de rua na cidade. E Copa Paraná de Taekwondo acontece neste sábado aqui em Foz do Iguaçu, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as principais notícias do esporte deste final de semana. Começando com o Taekwondo aqui em Foz do Iguaçu, onde aproximadamente 800 atletas, tanto de Foz do Iguaçu como das cidades de Londrina, Maringá, Medianeira, Cascavel, Toledo, Campo Mourão e Ponta Grossa participam neste sábado no ginásio Costa Cavalcante da Copa Paraná de Taekwondo. A cerimônia de abertura acontece a 1h30 da tarde com a presença de atletas, professores e autoridades. Dezenas de lutas acontecerão em diferentes categorias. Os primeiros colocados serão premiados com medalhas. Não haverá cobrança de ingresso, é tudo gratuito para quem quiser acompanhar o evento lá no ginásio Costa Cavalcante, repetindo a partir da 1h30 da tarde a cerimônia de abertura da Copa Paraná de Taekwondo aqui em Foz do Iguaçu. Agora são 10 horas e 7 minutos e as duas equipes de Foz do Iguaçu vão se enfrentar logo na estreia do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino. A tabela da primeira fase com os jogos do primeiro e segundo turno foi divulgada nesta semana pela Federação Paranaense de Futebol. Além da Associação Desportiva Iguaçuense, a ADI Foz Cataratas Futebol Clube, também tem a presença do Foz do Iguaçu Futebol Clube e também participam outras duas equipes, o Açaí e o Colombo. Houve mudanças no regulamento em relação ao que vinha sendo aplicado nos anos anteriores. Até o ano passado, as equipes jogavam entre si em turno e retorno, com as pontuações zeradas em cada turno. O time que somasse o maior número de pontos era considerado o campeão do turno. O título era decidido em duas partidas na final, com os campeões de cada turno. Caso o mesmo time vencesse os dois turnos, consagrava-se campeão paranaense sem a necessidade de disputar uma final. É neste quesito que o regulamento mudou, pois agora, mesmo que um time vença os dois turnos, terá que fazer uma final contra o segundo melhor colocado na classificação geral, somando os dois turnos. O Campeonato Paranaense de Futebol Feminino está previsto para começar no dia 22 de setembro e o término no final de novembro. Nas duas últimas rodadas do segundo turno, previstas para acontecerem nos dias 15 e 17 de novembro, os quatro jogos vão acontecer aqui em Foz do Iguaçu, uma vez que as duas equipes da cidade jogarão em casa. Agora são 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, e na última quinta-feira esteve aqui em Foz do Iguaçu o piloto Átila Abreu, ele que vai disputar nesse final de semana a oitava etapa da Stock Car no circuito de Cascavel, porque o circuito em Goiânia passa por reformas e a Vicar, a empresa que organiza a Stock Car, para não ter um vácuo no calendário, acabou trazendo novamente a categoria aqui para a região oeste do Paraná. E o Átila Abreu, além de receber os fãs, dar autógrafos, tirar fotos, ele deu um passeio pela cidade de Foz do Iguaçu com um carro da categoria. Mas antes ele conversou com a reportagem da CBN e fez um balanço até o momento da sua temporada. Ele que atualmente ocupa a 18ª posição com apenas 36 pontos. A temporada, ela era uma, de fato, uma temporada que prometia muito, até mesmo porque o ano passado eu mudei de equipe, montamos uma equipe nova, e logo de cara a gente chegou na última etapa brigando pelo título, ficamos em terceiro e poucos pontos do Kaká, que foi campeão. Só não fui campeão porque o Kodaí me tirou numa das provas que eu estava em primeiro, então com aquele resultado eu teria se tornado campeão. Mas então, isso é competição, e para esse ano, o segundo ano da equipe, onde você está muito mais entrosado, inevitavelmente você cria uma expectativa maior. E, de fato, os resultados em si, performance em si, nosso tem sido muito bons. Eu sou piloto que tive a melhor média de largada no ano passado, esse ano também. Sou o único que fiz duas poles, então assim, a gente está com uma velocidade muito boa, conseguindo largar bastante na frente, mas não temos conseguido manter os resultados. Esse ano, três corridas, eu estava em primeiro lugar, eu tive problema no carro. Uma delas foi falha na bomba de combustível, o outro foi problema com o freio, a outra foi um problema de estratégia mesmo da equipe. Então, assim, três corridas que a gente estava em primeiro poderia ter vencido e jogamos fora. Isso, mas só caro, custa muito caro. E esse ano, o campeonato ele mudou um pouco a regra, na verdade ele é por pontos corridos, então para mim dificultou muito, porque eu perdi sete corridas, eu tive problema em cinco. Então eu perdi muitos pontos e agora estou tendo que correr atrás, mas assim, a posição que a gente está no campeonato não representa nosso potencial. Então agora é hora de trabalhar para começar a somar bons pontos e novamente subir na tabela, crescendo o campeonato. Piloto Átila Abreu também falou a respeito do projeto que está em desenvolvimento para trazer a Stock Car em 2014 a Foz do Iguaçu, ano do centenário, o que seria num circuito de rua, né? Até porque a cidade não tem um autódromo e o projeto visa aí passar pela Avenida Beira Rio, enfim, é um projeto audacioso e o piloto Átila Abreu se disse favorável mais em correr em circuitos de rua do que propriamente no autódromo. Eu sei que existe uma campanha de fato para a Foz do Iguaçu receber a corrida. Eu particularmente sou um piloto que gosto muito de circuitos de rua, não só por mim, por ter um bom desempenho nas características de pista, mas eu acho que o circuito de rua ele gera comparações que você não geraria num autódromo. Obviamente com o autódromo acho que vira um patrimônio da cidade, mas a corrida de rua ela tem um glamour maior. Então eu sou a favor de no momento ser instaurado aqui em Foz do Iguaçu, até mesmo por ser um cartão postal da cidade, as cataratas, as maravilhas do mundo, você ter uma corrida de rua, acho que seria mais glamouroso. Porque as pessoas fazem uma comparação. Eu passo meu carro aqui a 50 km por hora e esses caras estão botando 230. Então, assim, gera uma atmosfera bem interessante na cidade e eu acho que o clima fica mais legal. Então, de fato, se vier uma corrida de rua para Cascavel, eu vou ficar muito feliz. E o que precisarem de mim, eu estou à disposição para tornar isso realidade. Eu acho que vai ser algo bem legal, não só para a cidade, mas para todo o entorno e para a categoria também. E o projeto está em desenvolvimento e eu conversei também com o secretário de esportes aqui de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, que deu mais detalhes sobre como está o andamento e o que se pretende aí com o projeto do circuito de rua aqui em Foz do Iguaçu. Nós estivemos conversando já com o Átila lá em Cascavel, estivemos jantando com ele, com o Rubinho, com o Reginaldo Leme, e eles se mostraram bastante empolgados com a possibilidade de vir uma prova de rua para Foz do Iguaçu. Hoje o turismo esporte anda junto, né? O turismo esportivo que a gente tem falado, principalmente numa cidade que representa muito no turismo a nível mundial. Uma prova da Stock Car aqui, hoje a média de público está dando 50 a 60 mil pessoas. Então você imagina o que não iria movimentar o setor hoteleiro da cidade, o turismo, a questão do comércio em si também, porque e sem falar na mídia positiva, né, no retorno de mídia a nível nacional. Você pega hoje uma Stock Car, por exemplo, em Cascavel, durante a semana inteira está no Globo Esporte, está no Sport TV News, está no Sport TV, está no Esporte Espetacular, então a gente iria ganhar muito com isso, mas estamos bastante empenhados nisso, não é uma tarefa fácil, mas a gente não costuma desistir não, nós vamos até o final. E a vinda do Átila para cá contribui bastante para esse grande sonho que a gente tem de trazer a Stock Car para Foz do Iguaçu. Está aí, portanto, o secretário de Esportes, Anderson Andrade, falando aí sobre o projeto que visa receber a Stock Car em 2014. E esse contrato com a Vicar, as informações que nós temos é que não seria apenas para 2014, que poderiam valer aí por 3 anos, né, até pelo menos 2016. Agora são 10 horas e 14 minutos. E a cidade de Foz do Iguaçu conquistou nesta semana o título do futsal feminino na divisão B dos Jogos Abertos do Paraná. A final foi decidida entre Foz do Iguaçu e Guarapuava e a conquista veio nos pênaltis após empate em 3-3 no tempo normal. Destaque para a goleira Natália, que fez duas defesas e garantiu o título para a equipe de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu e Guarapuava sobem agora automaticamente para a divisão A dos Jogos Abertos do Paraná. A divisão B esse ano foi disputada na cidade de Arapongas. No futsal masculino, a equipe de Foz do Iguaçu ficou com o vice-campeonato, onde perdeu a final para o Pato Branco pelo placar de 4-2. Mas, assim como no feminino, Pato Branco e Foz do Iguaçu também sobem para a divisão A, os dois finalistas garantindo vaga para a divisão A dos Jogos Abertos do Paraná. Agora são 10 horas e 15 minutos neste final de semana, mais precisamente no domingo, tem mais uma rodada do Campeonato Amador de Futebol aqui de Foz do Iguaçu. Todos os jogos acontecendo a partir das 4 horas da tarde. No estádio Roque Manuel Dias, no bairro Morumbi, tem São Francisco e Canarinho. No estádio do Jardim São Paulo, Jardim São Paulo e Vila Paraguaia. Também no estádio Jefferson Bonfim da Cruz, no bairro Três Lagoas, tem Três Lagoas e Pilar Futebol Clube. São os jogos deste domingo do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. São 10 horas e 16 minutos. Mais uma vez, o Campeonato da Divisão de Acesso, Campeonato Paranaense, deve terminar nos tribunais. Não tem uma edição da Divisão de Acesso que não tem rolo, né, nos bastidores. Este ano envolve as equipes do Colorado e do Metropolitano. O Metropolitano de Maringá, que é o campeão da divisão de acesso, mas corre o risco de perder o título e a vaga para a primeira divisão do estadual no ano que vem. Isso porque o Colorado, terceiro colocado no torneio, encaminhou uma denúncia para a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, alegando que o time maringaense utilizou contratos falsificados. De acordo com o advogado do Colorado, Nixon Fiore, pelo menos 3 jogadores do Metropolitano teriam contratos com assinaturas de médicos falsificadas. No entanto, os nomes dos atletas não foram revelados. A denúncia foi encaminhada nessa semana para o TJD do Paraná e a defesa do Colorado também protocolou uma medida cautelar para que o título e o acesso do Metropolitano não sejam homologados até que o caso seja avaliado pela Procuradoria. O advogado espera por um posicionamento do TJD Paraná em até 48 horas. Lembrando que, além do Metropolitano, o Prudentópolis hoje seriam as equipes classificadas para a primeira divisão no ano que vem. Mas tem agora o Metropolitano correndo esse risco. São 10 horas e 18 minutos, não dá tempo para mais nada. Vem aí o CBN Entrevista, às 11 horas da manhã tem o CBN Turismo. Neste final de semana, mais uma rodada do Brasileirão com transmissões aqui da Rádio Que Toca Notícia. Você pode acompanhar as informações do seu clube, claro, sempre depois das jornadas também, com o Depois do Apito, toda a análise da rodada do Campeonato Brasileiro. O CBN Foz Esportes vai ficando por aqui, voltaremos sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã. Tenham todos um bom final de semana. Tchau! CBN Esportes.